andrecedesmoral.com.br. Que negócio é essa? Que loirinha é aquela? Ai, minha praia do meio, meu cantacado, minha boa viagem. Ô, delícia! Que loirinha safadinha, que negona gostosinha. Todo mundo está olhando, mas vocês são minhas. Quando a loirinha samba é a sensação, mas a negona arrasta, vai até o chão. Então, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, vai no chão, vai. Arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão. Eu quero todas elas, rapaz. Eu gosto de negona, também gosto de loirinha. Pra mim basta ser mulher, empregada ou vizinha. E eu quero todas elas pra fugir comigo, mas tem que ser escondido comigo e com meu amigo. Foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo. Vem, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo. Foge, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo. Foge, foge, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo. Vem comigo, vem. Que loirinha safadinha, que negona gostosinha. Todo mundo está olhando, mas vocês são minhas. Quando a loirinha samba é a sensação, mas a negona arrasta, vai até o chão. Então, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, vai no chão, vai. Arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, chão, chão. Eu disse, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão, chão, chão, vai. Arrasta você tá no chão, arrasta você tá no chão. Eu quero todas, eu sou guloso. Eu gosto de negona, gosto de loirinha. Pra mim basta ser mulher, empregada ou vizinha. E eu quero todas elas pra fugir comigo, mas tem que ser escondido comigo. Foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo. Foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo. Agora foge, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo, foge comigo e com meu amigo. André CDs, o moral de Bicoara.